E no 373 da Harpa Cristã, vem a teu Salvador. Pecado que segue no mundo, negante sem achar consolação. Hoje vem a Cristo, vem confiante, terás a salvação. Ah, vem ao teu Salvador. Pois ali salvou.